Obrigado, meu Deus. Você nunca está sozinho, certo? Desde moleque eu sinto a sua presença, me acompanhando, nunca me deixou sozinho. Sei que o mundo sempre me virou as costas, mas o Senhor sempre esteve aqui comigo. Sei que tem muitos que não acreditam em ti, eu acredito, pois tu sempre esteve aqui. E a cada passo me emociono a direção. Hoje o que eu sinto no meu peito é gratidão. Eu sempre soube que um dia ia estourar, mesmo que o mundo me humilhasse todo dia. Diziam rap era coisa de bandido, mas o Senhor sempre foi meu melhor amigo e nunca me julgou, só me deu amor, mesmo sem eu merecer, mero pecador. Ei, hoje todos aqueles que zombavam assistem minha vitória e se calam. O que Deus escreve aqui ninguém apaga, quando ele abre uma porta jamais se fecha. É seu compus bem lá no fundo da minha alma. Me sinto mais preparado que a hora é essa. Vem, levanta a cabeça e segue teu sonho. Você não entendeu, pra você que eu componho. Que essa canção sirva de inspiração, pra tudo mudar basta motivação. Cê não sabe metade que eu já passei, o vale da sombra e da morte que eu atravessei. Mesmo sem nada eu mantive a esperança, depois da tempestade chega a bonança. Seja grato por tudo que acontece, pois a vontade do Senhor que prevalece. Seja grato por tudo que acontece, pois a vontade do Senhor que prevalece. Obrigado, meu Deus, por ter me trazido até aqui. Obrigado, meu Deus, por não me deixar desistir jamais. Obrigado, meu Deus, por toda a luta que eu venci. Obrigado, meu Deus, por me levantar quando eu caí. Obrigado, meu Deus, por ter me trazido até aqui. Obrigado, meu Deus, por não me deixar desistir jamais. Obrigado, meu Deus, por toda a luta que eu venci. Obrigado, meu Deus. Ei, me levanta. Ei, minha inspiração é letal. Em vez do gatilho, eu aperto o rec. Engole o preconceito que cê vai escutar um rap. Sociedade me trata como marginal, porque o sistema manipula e faz lavagem cerebral. Foi assim com Jesus antes do Natal. Cês tratam mal quem te faz bem, trata bem quem te faz mal. Hipocrisia, ignorância. Mas todo esse desprezo só serve de substância pra nós que solta a voz nessa cidade. Cê acha mesmo que terno e gravata traz honestidade? Em tempos onde a vaidade e o medo impera, eu faço parte dos loucos da nova era. Na moral, sente o grau pra fazer efeito. Isso é rap nacional, máximo respeito. Fechadão na missão de salvar a nação. Cê vai bater de frente, tiozão, melhor não, vem. Obrigado, meu Deus, por ter me trazido até aqui. Obrigado, meu Deus, por não me deixar desistir jamais. Obrigado, meu Deus, por toda a luta que eu venci. Obrigado, meu Deus, por me levantar quando eu caí. Obrigado, meu Deus, por ter me trazido até aqui. Obrigado, meu Deus, por não me deixar desistir jamais. Obrigado.